Atenção clientes de Dr. Paulo Ney. O horário de atendimento dele na Clínica Paulo Ney é toda manhã, de terça a sábado. Clínica Dr. Paulo Ney, onde a qualidade e a competência dos profissionais faz toda a diferença. Rádio Cidade. Cidade. Cidade. A sua rádio. A paixão que virou mania. Nos seus olhos vai nascer